Alfafa Charlie, compra a restrição da carta. Fica guardando 07. Mantém as condições visuais 510, reporte no visual com local de pouso. Controle, confirme para o Alfa Charlie. Mantém a restrição de 3.000 pés conforme carta Alfa Charlie. Ciente, Alfa Charlie. Controle, teria alguma condição do 35489 reaprovar a vitória da conquista? Tá? Agora de coordenação, 35489. Se escuta. Trip 5489, chame Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288-200, muito obrigado, boa. Sequência livre, guardião 07. Boa 1333, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Vai chamar Recife 1251, alterna 3325, muito obrigado, ótima data. Obrigado, Gomes. Tchau, tchau. Canal 6210, desce para nível de voo 060, chegada a Mari. Canal identificação, canal 6210. Tchau. Informe se mata para pouso de Matata Mike. Salvador 3561, para o questionamento 06. 3561, autorizado para push, resposta para o protocolo. O 4116, desce para 2000 pés, que nem gama 01, autorizado para a LS, porta estabilizada. Porta estabilizada, azul 4116. Santo 3561. Está com 38 a bordo. Sua meia de 3 horas e 40, está alternando o Bonfim, pode voltar com Santo 3561. 3561, autorizado o táxi, via parte 1, Índia Alfa, do ponto de espera da 1-0, chame Torre, 1-8, decimal 6. Parte 1, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, Santo 3561, boa. Papá Romeu Alfa, Alfa Charlie, dá presente no Elefa. Dá presente no Elefa, Alfa. Final 6200, desce para 4000 pés, que negar no 09. Bate 4116, complete sinal, Sami Torre, 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Azul 4116, baixado de trabalho no externo. Azul 4116, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 089. Autorizado pouso, Azul 4116. Santo 3561 no CIENTE, após o pouso do Embraer 195 da Azul, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Do 4116, solo 39, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, bom dia. Solo, bom dia, 4196, Azul, livrando, você escuta. Táxi, Alfa, reporte antes da Juliette, Azul, 4196. Antes da Juliette, 4196. 3561 da Decola 240, chame controle 119 decimal 35. Canal 35 da 3561. Vire, puxa, após para o táxi. Após para o táxi, com a 6319. Controle Salvador da 3561. André 561, contato radar, nível de voo 380, saída A. Saída A, boa, tá, 351. Esse nome é 2.0, completo sinal, você me torre no noite desse nome. Puxa. Dá pra gente chamar o momento, é pra parar? Imediato. Fica imediato? Sim. Dá pra iniciar ou parar? Check 100, autorizado pouso, pista 1.0. Vento 1.30 graus, 089. Então 3154, desce para nível de voo 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari, está 3154. Galeão. 5, observe o parqueamento do Embraer da Azul no portão 08, autorizado táxi via Pátio 1, em Alfa, no ponto de espera. Chama a frequência no decimal 6. Atente para o Boeing da Gol iniciando push no gate 02, número 2 para decolagem. Chamativo, então, gente do Gol, visual com o Embraer. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 06, 63, 1. Posicionar 6326, desce para 2000 pés, que negamos 0 no 1, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 1, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6326. Então, 3154, desce para nível de voo 050. Atrasado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre 1-8, decimal 6. Índia Alfa, que está 2-6, bora. Romeu Alfa, Alfa Charlie, chame Recife 1-2-8, decimal 8, alterne 1-2-6, decimal 0. Boa tarde, autorizado Alien, mantém a cabeceira 1-0. Alien, mantém 1-0. Você não é 1-0 no solo, os 4-7, liga direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. 1-6-8, boa tarde, cruzando 1-9-0 para 1-5-0, Recife, paciente da Tango. Gol no 6-4-8, desce para nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, voo no 642. Alfa, Juliette. Confirme. Livre, tá 3154. Boa tarde. O Sané 6315, boa tarde. Eu vou ter um ponto de espera da pista 1-0. O Sané 6315, autorizado ali aí, manter a cabeceira 1-0. Da Cola 249, chame controle 1-1-9-35. 1-9-35, gol 1-6-0-0. Você não é 3-1-5, condições de dirigir manobras? Afirmativo, agilizar. Ciência autorizada, decolagem da 10, vento 120 graus 089. Decolagem 10, vento 3. Controle 11935, torre 18 decimal 6, responde 5156. Santana 6326, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardará pista livre, 6326. Vai direto de par? Autorizado, gol no 600. Direto de par no 600. Na 304, dispara 2000 pés, que nega 1-0-1-1. Autorizado, sinal LS, aporte estabilizado. Para 2000-0-1-1, reportará estabilizado. 3-1-5-4. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus 089. Autorizado pouso, pista 1-0, 6326. Sané 6315, da colada 51, chama controle 119, decimal 35. Decimal 35, Sané 6315. Olha, Sané 6315, cruzando 1-200 na árvore. Sané 6315, contato radar, nível de voo 360, sai da árvore. 360 na árvore, boa, Xanai 63 no centro. Sané 6326, no solo 53, nível direita, chame solo 121, decimal 9. 219, 6326. Solo Salvador, Sané 6326, levura na pescoça. Sané 6326, utilizando o táxi de Alfa, é forte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Sané 63, 2003, aplicação Juliette, portão 01. na Juliette, portão 01326. Gol 648, desce para 2000, país que legal no 09, autorizado sinal inércia, a porta estabilizada. Para 2000, gol no 09, no gol no 642, a porta estabilizada. Pan 3104, complexo final, Sami Torre, 18, decimal meio. 18, meio, boa tarde. No 600, Sami Recife, 125, decimal 45, alterne, 126, decimal 85. Recife, acima do V, obrigado. Torre, Salvador. Tá, 3154, passando as telas, baixo chacado. Tá, 3154, autorizado pouso, pista 10, vento 130, grau 089. 7, pouso, cancelou no zero.